Nacional, uma emissora EBC. Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque. E você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, com Luiz Augusto Golo. Muito bom dia, o Tema Livre está entrando no ar hoje e nós vamos tratar de um tema muito caro a toda a sociedade, que é a utilização de crianças na publicidade, não só a utilização de crianças na publicidade, mas também a publicidade voltada para o pequeno consumidor. Há estatísticas que dizem que as crianças são responsáveis por até um terço das compras que são feitas por seus pais quando acompanham nos shoppings e nos supermercados. E é comum a gente ver, você que tem filho pequeno sabe disso, a criança fica, compra isso, rapaz, eu quero isso, eu quero aquilo, quer tudo, criança quer tudo. Isso sem muito apelo da publicidade, só de ver a coisa exposta ali. Imagine você com a publicidade voltada na televisão exclusivamente para criança, nos canais destinados à programação infantil, isso tudo é o que nós vamos discutir agora aqui, com a participação da Ana Paula Bragalha, publicitária, doutora em psicologia social e professora de graduação em comunicação social e do programa de pós-graduação em mídia e cotidiano da Universidade Federal Fluminense. Também é pesquisadora de temáticas diversas da ética publicitária e autora de um estudo recente e em andamento sobre publicidade e infância. Também conosco aqui no estúdio, Vanessa Anacleto, escritora e blogueira, integrante do coletivo Infância Livre de Consumo e, credencial maior dela, mãe do Ernesto, que tem 5 anos de idade, é um pequeno consumidor, instigador do consumo. Pelo telefone, nós estamos aí com o deputado federal Salvador Zimbaldi, do PDT de São Paulo. Ele é relator do projeto de lei que propõe o fim da publicidade infantil, que tramita na Câmara dos Deputados há 12 anos. Esse projeto está sendo analisado no momento na Comissão de Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática. Bom dia, deputado. Bom dia a todos. É uma alegria muito grande falar com vocês. Apesar da minha gripe, um pouco de gripe, mas estou à sua disposição. Deputado, isso não é um privilégio dos parlamentares, tampouco de Brasília, essa gripe. Essa gripe assola o país inteiro. Está todo mundo gripado. Aliás, eu acho que isso vem em função também da vacina antigripe que o governo está fazendo essa campanha. Então as pessoas, talvez seja publicidade, né? Quem sabe? Vamos botar o pessoal gripado. Pode ser. E aí chama a atenção. Deputado, nós vamos tratar desse assunto. É um assunto bastante sensível no mercado consumidor, ao mercado consumidor, às agências de publicidade, a uma série de segmentos da sociedade brasileira, porque as crianças, elas são uma parcela muito importante desse mercado consumidor. E o senhor tem um projeto, aliás, é relator desse projeto, que tramita na Câmara há 12 anos. Por que que o projeto não sai dessa tramitação? Ele está numa comissão temática ainda, na Comissão de Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática. Já deve ter passado pela CCJ, por outros, Defesa do Consumidor, não sei. Mas, em resumo, por que é que isso não vira lei? Não, na verdade, é porque esse projeto, ele tem uma função terminativa dentro das comissões. Portanto, ele já passou realmente por 3 comissões. Nós temos ainda essa última comissão de mérito que vai passar agora, que eu acredito que basicamente dentro ainda do mês de maio a gente apresenta esse parecer para o debate. É claro que cabe alguns recursos internos dentro da comissão, mas eu acredito que a gente tenha esse parecer finalizado até o final deste mês. O que ocorre é que esse é um projeto bastante polêmico, porque de um lado você tem, por exemplo, os publicitários, aquilo que você acabou de dizer, você tem também a grande mídia que não quer que haja qualquer tipo de regulamentação, porque dizem que tem um órgão regulamentador interno, mas que pertence à autorregulamentação, mas que na realidade essa autorregulamentação ela não funciona. Então nós entendemos que uma lei, ela tem que realmente fazer com que as coisas aconteçam, ou seja, que haja essa regulamentação. E, de outro lado, o que a gente vê também é uma propaganda desenfreada que fazem com as crianças e o pequeno consumidor. É claro que a educação em casa, dos pais, que a criança pede quero, quero, quero, o pai tem que dizer não, não, não, a mãe tem que dizer não, não, não. Eu sei que isso não é fácil, eu tenho 3 filhos, eu tenho 2 netas hoje, tá certo? A gente sempre procurou, de alguma forma, também regulamentar isso dentro da nossa própria casa. Porém, essa propaganda desenfreada, ela acaba instigando. E esse pequeno consumidor, muitas vezes, adoece por conta de um brinquedo, por conta de uma outra coisa. E o pior que isso? O pior é que, na verdade, você vê, por exemplo, às vezes come isso, porque essa bolachinha aparece o bonequinho não sei das quantas, aparece um personagem infantil. E que, na realidade, isso não ocorre, mas que a criança fica com aquilo na cabeça, porque a criança ela tem a mente bastante fértil, às vezes muito mais que a nossa. Portanto, entra no imaginário, né? Há necessidade realmente de uma regulamentação. De um lado, há uma pressão muito forte do próprio Ministério Público Federal, da Anvisa, de órgãos, de alguns órgãos do governo, para que isso realmente seja cessado, ou seja, que não haja propaganda para criança, voltada para criança e com a utilização de criança. Mas, de outro lado, você também tem realmente a força e também, claro, a pressão daqueles que dizem, olha, isso vai gerar desemprego, isso vai gerar uma série de outras coisas. Mas nós entendemos que é necessário realmente essa regulamentação e nós queremos, até o final deste mês, ter a finalização do projeto. Nós estamos tentando encontrar um meio termo para colocar esse projeto em votação. Não está fácil. Sim, mas voltando, estamos tentando. Voltando então um pouquinho ao que o senhor falou no início, esse projeto é terminativo na comissão, ele sendo aprovado, ele já é praticamente, já não precisa passar pelo plenário, não precisa de coisa alguma mais, não é isso? Não, ele vai direto para o Senado. Vai direto para o Senado. E aí sendo ratificado no Senado, vai a sanção presidencial, é isso? A sanção presidencial. Tá certo. Ou algumas coisas que o deputado Salvador Zimbaldi falou e que chamam a atenção aqui. Primeiro é da questão do CONAR, o Conselho de Autorregulamentação Publicitária. Ele é um órgão integrado pelo próprio segmento. Foi uma coisa muito esperta que eles criaram no tempo da ditadura e que funciona. Mas funciona quando provocado, e que não é o caso da publicidade envolvendo crianças, porque a publicidade envolvendo crianças não está regulamentada, é legal. Então, quando há uma questão que é qualquer, que é propaganda enganosa, ou um abuso, ou um indício de racismo, ou qualquer coisa, aí o CONAR age provocado por alguma instituição, algum segmento. Outra questão que o deputado falou e que eu acho interessante é que, quando você toca na questão do consumo voltado para o público infantil, você tem a utilização da criança na publicidade de uma forma desenfreada, como ele disse, e você tem também a criança fazendo propaganda de produtos que são maléficos à saúde, ao desenvolvimento da própria criança, e uma das questões da obesidade infantil está nisso aí, de a criança adquirir hábitos de consumo alimentares ruins já cedo, né, já na primeira infância. Eu gostaria que a Ana Paula, que é publicitária e, portanto, está do outro lado dessa questão, que abrisse o nosso debate aqui. Bom dia a todos. Na verdade, eu estou no meio, né, dessa questão, porque eu sou publicitária, mas também me sinto muito familiar aderindo quase que integralmente aos posicionamentos das mães e dos institutos que tratam dessa questão, como o Infância Livre de Consumismo e o Instituto Alana. E sou professora de ética publicitária, levo essa temática a fundo nas discussões em sala de aula. E então eu me sinto embasada, não pretensamente falando, mas não quero parecer me gabando, mas vamos dizer assim, eu me sinto embasada para falar tanto em relação aos publicitários quanto em relação aos posicionamentos desses institutos. O que tem que ocorrer é preciso mudar haver uma, é preciso haver uma mudança de pensamento. Esse debate, ele não é só das ONGs ou das mães. Até a Vanessa aqui do Instituto Infância Livre de Consumismo estava brincando comigo. Ah, porque pensam que são as mães loucas, doidas, estressadas, querendo puxar o debate. Não, é um debate que os publicitários estão começando a ter. Eu entrevistei vários publicitários durante a minha tese de doutorado e percebi uma preocupação ética em relação a esse tema. E é um debate que as universidades precisam, com o qual as universidades precisam se envolver, e a UF está puxando essa questão, né? Bom, a respeito do CONAR, é delicado só ter a autorregulamentação no setor, porque eu fiz pesquisa, uma pesquisa aprofundada, eu reconheço e respeito a atuação do CONAR, mas há uma série de questões que, em momentos, são levadas como antiéticas, em outros momentos, em função da mudança de conselheiros na hora do julgamento, acaba havendo um posicionamento totalmente divergente. Por exemplo, uma campanha que foi muito criticada e que até a imprensa caiu em cima foi de um produto, de uma marca de carro, em que a criança dizia para o pai não estacionar o carro perto da escola porque ela ia pagar o maior mico. Essa campanha o CONAR arquivou, foi de 2003. Outra coisa delicada... Arquivou, quer dizer que tirou do ar. Isso, não achou antiético, não aceitou, deixou rolar. Não aceitou a reclamação. Exatamente. Sei. Daí, por outro lado, a gente vê o CONAR revisando o seu código, né, em 2003, colocando adendos no artigo, no anexo sobre bebidas alcoólicas, referindo-se a não colocar elementos do universo infantil, como animações e outros recursos do imaginário infantil. Mas isso só para bebidas alcoólicas. E por outro lado ainda, a gente vê o CONAR entendendo como apelo direto à publicidade só praticamente as frases imperativas ao consumo. Sim. E a vocalização de apelo pela criança. Ora, só a criança ali na peça, olhando ou não olhando, só um cenário totalmente infantilizado de uma propaganda, seja de produto infantil ou não, já não é um apelo direto? É verdade. Então, são questões que a psicologia estuda, critica, as mães também percebem como isso seduz as crianças, mas o CONAR não abarca. O CONAR, na verdade, é um órgão dos publicitários. Sim. Então, a princípio, ele é um órgão dos publicitários. A questão ética disso aí, que eu acho que você atacou bem, Ana Paula, é que publicitário, diretor de criação e redator de publicidade, ele também tem filho. Uhum. Entendeu? Então, essa é a dicotomia que ele vive, esse é o problema interno que ele vive, é o problema ético, uhum, profissional dele. Eu gostaria que a Vanessa Anacleto, que é escritora e blogueira e que integra esse coletivo Infância Livre de Consumismo, falasse também na qualidade de mãe do Ernesto, de 5 anos. Bom dia a todos. Eu falo mesmo na qualidade de mãe do Ernesto. É como mãe do Ernesto que eu estou aqui. Porque eu, antes do Ernesto, eu não tinha noção de como a publicidade é dirigida tão agressivamente às crianças. Conforme ele foi crescendo e foi tendo acesso aos programas infantis, a programação inserida nos programas, às vezes até dentro do próprio programa e nos intervalos comerciais, que eu comecei a ver a gravidade da situação, né? Se você ficar com ele meia hora assistindo um desenho, serão quase 15 minutos de propaganda, e durante esses quase 15 minutos ele vai falar eu quero, porque a propaganda, ela fala com ele. Eu tenho experiência com o CONAR, ele recebe denúncias de qualquer pessoa, então se uma mãe ou um pai vê uma propaganda não adequada, pode fazer denúncia, mas pela nossa experiência, as denúncias, elas são arquivadas, a maioria delas são arquivadas. O CONAR funciona quando uma empresa reclama de outra empresa. Aí sim, eles rapidamente decidem a questão. Mas quando são os consumidores, isso é muito difícil de ver algum resultado positivo. Ou como o governo também. Quando o governo, nós tivemos um exemplo daquela propaganda de lingerie, de calcinha e sutiã, com a Gisele Bündchen, que a Irine Lopes, uhum, que era da Secretaria das Mulheres, uhum, foi contra a propaganda, porque a propaganda era uma propaganda até chistosa, uma coisa, uma piada, uma brincadeira que está no popular. popular, no gosto popular há muito tempo. E ela entrou, levou a sério aquilo e o CONAR arquivou também a reclamação, porque considerou que era improcedente. Mas continue, seu raciocínio. Pois é, mas no caso das mães em casa, pois não tem esse peso todo na hora da reclamação ser debatida no CONAR. Então, nossa preocupação, nós não nos posicionamos com o consumo. O consumo está presente na vida de todo mundo, desde que a gente acorda até a hora que a gente dorme. A questão é como a propaganda, ela tão cedo está colocando a criança nesse universo de consumismo, de ter. Hoje, a criança já não está mais querendo ter o brinquedo pelo brinquedo. Ela está querendo ter o brinquedo pelo status que ele proporciona junto a um grupo. Isso é muito cruel para uma criança pequena. A criança tem que brincar. Né? A criança tem que ter acesso à infância dela, tem que viver a infância dela plenamente. Então, essa é a nossa preocupação. É por isso que a gente tenta alertar outros pais. E quando se diz assim, o pai tem que dizer não. É claro, eu sou responsável pela educação do meu filho, tenho que dizer não, mas eu já estou tendo não apenas que dizer não, eu estou tendo que conversar com uma criança de 5 anos sobre publicidade. Meu filho já está quase um expert em publicidade. Já pergunta, isso é mentira, mãe? Isso é mentira? Ele está mentindo? Já começa... Incrível isso, incrível, né? Incrível. Eu estou perdendo tempo com outros temas que meu filho precisa ouvir comigo, conversar comigo para falar. Especificamente sobre uma questão. Sobre é interessante, esse aspecto é muito interessante e levanta uma outra questão que eu gostaria de colocar para o deputado federal Salvador Zimbaldi, que é a questão do... Nós temos uma classe média nova que está ingressando no mercado de consumo e isso vem sendo festejado pelo sistema financeiro em geral, pelos bancos, por todo mundo, pelo comércio. Os comerciantes já estão, os gerentes já estão ensinando a pessoa não só a comprar a prazo, como também a tirar outro cartão, a ter dois cartões para poder dividir, para poder ter o saldo suficiente, ter o status suficiente para comprar o que quer comprar. E isso inclui também as crianças, e aí eu entro nessa questão dessa nova classe média, que é uma ascensão da classe D para a classe C, em que as crianças, até pouco tempo atrás, até agorinha mesmo, elas estavam habituadas a ver na televisão aquilo que elas não podiam consumir, e que agora elas estão vendo na televisão uma coisa que está ao alcance do poder aquisitivo da família dela. E isso recrudesce ainda mais o apelo da publicidade para esse público. A Vanessa falou aqui dessa questão de você ficar mostrando brinquedo para criança, mas eu vou além, mostra brinquedo, mostra roupa, mostra calçados, tênis, você vai mostrando para criança uma série de bens que ela não tem nenhuma necessidade daquilo, pelo menos não nessa faixa etária, mas que ela acaba entrando numa discussão precoce, como diz a Vanessa, ela entra precocemente nessa discussão do consumo. Como é que o senhor vê isso? Não, eu acho que isso realmente ocorre, não é de hoje. Eu, por exemplo, meu filho mais velho tem 34 anos, eu me lembro quando garoto, a gente às vezes ia em algum lugar, num shopping, por exemplo, com ele, ele via um brinquedo, queria que comprasse e dizia, papai eu quero, mamãe eu quero, filho, nós não temos dinheiro, e chegava num determinado momento e dizia, dá cheque, porque na ocasião ele vivia preenchendo alguns cheques, era normal na ocasião. Usava-se menos cartão do que... Aliás, cartão era coisa muito rara. Era cheque. Portanto, eu acho que isso também é uma questão de estímulo. Agora, é uma outra questão, porque eu acredito que, mesmo que a gente tenha um posicionamento contrário, essa é uma situação mais difícil, ou seja, e que não dá para regulamentar através de uma lei, no caso, gerada a questão de publicidade de crianças. Tem mais, nós temos visto aí, por exemplo, eu acho que a questão, por exemplo, da instituição família, ela deveria ser preservada em qualquer tipo de propaganda. Não acho que, de repente, a gente deva fazer um fechamento total, mas também eu acho que não pode ficar liberado conforme nós estamos vendo. O que ocorre aí, por exemplo, foi comentado muito a respeito do CONAR. Para mim, o CONAR não funciona. O CONAR funciona quando há interesse dele ou das empresas. Quando há interesse do consumidor, na maioria das vezes, quando eles vão julgar o processo já praticamente acabaram aquela campanha. Ou seja, eles fazem o julgamento, tira do ar, mas a própria empresa já tirou do ar, porque já não tem mais efeito, ou seja, já passaram-se aqueles 15 dias necessários que a empresa tinha como meta de colocar a sua propaganda. Como foi o caso, eu não me lembro exatamente, talvez a Vanessa possa se lembrar, em relação a um produto que continha bebida alcoólica, um produto de criança de final de ano. Ou seja, houve uma reclamação, a empresa retirou do ar, por espontaneidade dela, e quando o Conar julgou, disse, tira do ar, já tinha tirado fazia 10 dias. Você lembra disso, Vanessa? Eu não me lembro exatamente qual que era. Mas são situações como essa que foram já levantadas, vê, deputado, debates, inclusive na última audiência. Peraí, deputado, não peraí, engano, que ela... deputado. Esse nosso parecer, nós entendemos que boa parte da obesidade infantil também, a culpa é desse tipo de propaganda, como a salgadinha, como a bolachinha, como isso, como aquilo, como aquilo e tal. E a criança, na maioria das vezes, não tem exercício físico hoje, praticamente todas elas ficam diante de um computador. Existe uma bebida... uma propaganda. Eu não sei exatamente o que bebida é. Não, coma, beba, faça isso, consuma, porque para aí você traz lucro para a gente. Então, esse é o tipo da coisa que nós queremos conter e regulamentar. Legal, deputado. Fala, Vanessa. Se eu não me engano, o deputado se refere a uma bebida que eu não sei exatamente o conteúdo, mas é bebida não alcoólica para criança, mas ela é vendida numa garrafa como champanhe. E que bebida é essa? Eu nunca comprei. Não, não vi. Não, a marca? Não sei qual é a marca. Que é o produto? Sei que tem personagens infantis na garrafa e ela é uma garrafa como se fosse de champanhe. E com bebida alcoólica? Não tem bebida alcoólica, mas ela faz alusão. Induz. Ah, não, mas é só lembrar do ovo de Páscoa com cerveja. Pois cerveja. É. Bombou na Páscoa. Pronto, foi ovo de Páscoa, é isso mesmo. Foi ovo de Páscoa, né? Esse negócio é curioso. Isso lembra, sabe o que me lembra isso? Aqueles cigarrinhos de chocolate. Lembra isso. O cigarrinho de chocolate? Acabou aquilo, né? Porque era uma coisa. E agora ainda tem essas moedas de chocolate, ainda existem as moedas de chocolate. Também é outra coisa hoje que podia. É politicamente incorreto. Exatamente. Agora, ô deputado, eu queria que o senhor falasse o seguinte: o seu texto que vai ser examinado na Comissão de Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática, e que pode resultar no texto que, aprovado da comissão, irá para o Senado, ele, pelo que eu estou entendendo, não proibirá a utilização de crianças, o emprego de crianças na publicidade infantil e sequer a publicidade dirigida ao público infantil. O que que o senhor vai buscar nesse texto exatamente? Não, exatamente o que nós estamos tentando buscar, por exemplo, é coibir. Por exemplo, o estímulo ao consumo desenfreado de doces, biscoitos, salgados, bebidas, esse tipo de coisa. Proibir qualquer tipo de propaganda voltada, por exemplo, ao público infantil. No caso, em determinados horários, ou seja, essa história que a Vanessa acabou de contar é verdadeira. Ou seja, em televisão, às vezes, canal fechado, que na verdade são canais pagos, você acaba tendo, por exemplo, um nível de propaganda desenfreado, ou seja, a criança assiste meia hora de desenho e tem lá pelo menos 10 minutos de propaganda para ela, estimulando o consumo. Então, essas são as coisas que a gente quer coibir. Outra coisa é fazer, por exemplo, a compensação, digamos, se houver qualquer tipo de propaganda, por exemplo, a questão hoje já não se pode mais fazer propaganda de cigarro. E a gente vê, por exemplo, fotos que são realmente terríveis. O que leva, por exemplo, a pessoa que fuma a determinado tipo de doença. Então, são questões que eu não estou com o texto fechado ainda, porém, nós estamos tentando regulamentar esse processo. Não quero fechar totalmente, mas não quero que fique da forma que está, ou seja, de maneira desenfreada. Se vai fazer qualquer tipo de propaganda, ela tem que ter realmente uma fundamentação. Não, talvez, conforme disse a própria Ana Paula, que é publicitária, com acompanhamento antes, uma avaliação de psicólogos, de um determinado conselho, que não é o CONAR, porque o CONAR, para mim, deveria acabar. Eu acho que o CONAR, para mim, nada, é a mesma coisa. Eu acho que o CONAR realmente é uma perda de tempo, sabe? O que nós temos que ter realmente é um conselho, talvez composto até por consumidores e tal, para regulamentar essa propaganda, deve ou não ir ao ar. Certo. E também passar por uma plena censura, entenda que não é censura, porque a censura, nós já vimos a censura em tempos passados e não é de nenhuma boa lembrança. Porém, eu acho que aí é uma questão de saúde pública. Por que que proibimos o cigarro e não pode proibir a bolachinha? Por que que não pode proibir realmente isso que causa hoje uma das coisas que é um dos males da sociedade hoje é a obesidade. A obesidade infantil, inclusive. Pois é. Que aumentou assim violentamente. Pois é. E isso é por conta de propaganda, por conta do consumo e até da falta de exercício. É, isso então, tem uma... tentando buscar esse meio termo. Pois é, isso tem uma interface com essa questão de saúde, que é muito importante o senhor lembrar isso aí, porque nós temos os exemplos de a maior parte desses produtos de fast food ou de lanches que são oferecidos em publicidade, e não em publicidade, mas até, quando eu digo publicidade, não é na televisão, mas também o cartaz está pregado na loja, ou o anúncio que está pregado na padaria, ou em qualquer lugar, na cantina da escola, isso também é publicidade, isso também induz a criança ao consumo, e você tem os produtos que são altamente prejudiciais à saúde, levam à obesidade infantil, e a situações mais graves do que a obesidade infantil. Biscoitinho recheado, coisas que estão cheias de sódio, que todo mundo sabe que isso faz mal para a pressão arterial de criança com diabetes precoce, diabetes infantil por causa desse negócio. Queria que vocês falassem um pouco sobre isso aí. É, no que diz respeito a... Espera aí, deputado, deixa ela falar aqui, a Vanessa. Ah, pois não. No que diz respeito à publicidade de alimentos, nós, sem valor nutritivo, como é o caso, nós somos totalmente contra. Criança não tem que ter acesso nenhum a esse tipo de propaganda. Hoje, no Brasil, nós já temos casos, se não me engano, entre 3% e 9% de crianças na faixa de 3 a 5 anos já com hipertensão. Crianças com hipertensão, é uma doença... da idade avançada. Nós não tínhamos isso. As crianças estão, quase um terço das crianças estão com sobrepeso ou com obesidade, porque o estilo de vida mudou, porque os pais não têm a informação do mercado, o mercado não dá informação. Hoje nós estamos começando a procurar ler rótulo é praticamente uma ciência, os rótulos não vêm com todas as indicações, a gente fica confuso na hora de comprar, não sabe se está fazendo bem, não sabe se está fazendo mal, e a propaganda está dizendo que é muito bom, a propaganda coloca um personagem até da infância do pai, o pai, poxa, o personagem da minha infância, não é possível que isso faça mal, o filho quer comer, o estilo de vida mudou, nós não temos mais aquela vida, a nossa alimentação, a alimentação brasileira que era saudável, ela está se transformando numa alimentação norte-americana, não saudável. No fast food, né? Eles já decretaram epidemia de obesidade, nós estamos caminhando para isso. Então, no que diz respeito a alimento sem valor nutricional, nós somos completamente contra, não tem que ter publicidade. Sim, Ana Paula. Bom, nós estamos num projeto de extensão na UF, que eu coordeno, justamente utilizando o substitutivo da deputada Maria do Carmo, de 2008, revisando esse substitutivo para colocar as nossas propostas. Nós somos quase integralmente a favor do que tem naquele substitutivo e ficaríamos muito felizes se o deputado, se o texto do deputado se fosse similar àquele substitutivo. O que, que é colocado lá, por exemplo? Não se trata de uma proibição de anúncios de produtos infantis, e nisso, conversando com integrantes do Instituto Alana, nós percebemos que estamos pensando a mesma coisa. Não se trata de proibir a publicização de produtos, se trata de proibir a linguagem infantil nesses produtos, tá, em primeiro lugar, e talvez seja o caso de produtos consumidos majoritariamente pelo produto infantil e potencialmente atrativos, talvez seja o caso de esses terem restrição de veiculação, e nesse sentido acho que o deputado está pensando, né, por exemplo, exatamente, né? E nos demais produtos, chega de linguagem infantil. Não, o alvo não pode ser a criança. Certo. A ideologia de consumo, a simpatia com o consumo, não pode entrar na criança, porque o comportamento de consumir desenfreadamente, ou seja, o comportamento consumista, que é o que a criança acaba sentindo por ter pouca resistência, baixa resistência a isso em função da limitação cognitiva, não é um comportamento adequado para esse público. E leva o seu compulsão, desenvolvimento, né? Saudável. É uma coisa compulsiva, é verdade. Deputado, o senhor tem conhecimento desse texto da deputada Maria do Carmo Lara? Tenho sim. Então, vai por essa linha para não tranquilizar. É um parecer bastante, digamos, ele é restritivo, bastante restritivo, mas nós estamos pegando boa parte daquilo que está naquele texto e aproveitando dentro do nosso relatório. Nós não concluímos ainda, não posso antecipar o meu parecer, tá certo? Mas boa parte dele nós vamos adotar e, claro, estamos flexibilizando alguns pontos que entendemos não prejudiciais, tá certo? Mas eu creio que até o final desse próximo mês, desse mês, na verdade, agora, né, mês de maio, nós tenhamos finalizado e aí vai abrir o debate. E o debate, é claro que após a leitura do processo, os parlamentares podem opinar, cada pedido de vista, e esse debate eu tenho certeza que levará aí 2 a 3 semanas em debate dentro da comissão, porque nós queremos também que o pronunciamento dos institutos, na verdade, das ONGs que fazem esse tipo de trabalho, também para que possam opinar, ou através dos seus deputados, ou diretamente dentro da comissão. E o que nós temos visto, por exemplo, o Instituto Alana realmente tem tido uma participação bastante intensa dentro desse processo, mas é claro que também tem outro lado. A pressão não é fácil, né? A gente vê aí alguns órgãos e os meios de comunicação que também são organizados através de institutos deles, de associações e tal, fazem pressão. Qual é a pressão, deputado? A associação das televisões, da TV a cabo, enfim, também deputado, fazem os publicitários. Deputado, são os que mais colocam pressão, porque dizem, vai gerar desemprego, bastante. Eu não acredito. Deputado, nós não temos, por exemplo, desemprego por conta disso. Tá, deputado, a sociedade ela vai se adequando. Há uma argumentação. A gente precisa pensar nos nossos filhos, nos nossos netos, o que queremos na nossa sociedade. Pois é. Por isso que nós vamos realmente tentado. Eu acho que o deputado não ouve, né? Eu falo com ele, mas ele não está ouvindo, não. Ele não está tendo retorno lá. Deputado, o senhor falou aí dessas pressões que vêm de um lado e de outro, e dentro da própria comissão, e há um ambiente de debate disso aí, de discussão disso aí. De um lado, a defesa dos interesses dos consumidores mirins, principalmente, mas, do outro lado, há uma pressão, um lobby poderoso, que é um lobby, inclusive, que já existe há muito tempo, que já levou à criação do Conselho Nacional de Autorregulamentação, que é um lobby muito, que movimenta muita grana e que tem um discurso muito bom. Esse discurso do dinheiro, do consumo, o discurso do desemprego, esse discurso todo também foi utilizado pela indústria tabagista, quando houve a guerra contra a propaganda do tabaco. E nós vimos que o cigarro foi proibido até na Fórmula 1. E isso foi uma coisa que foi um golpe violento nesse lobby. O senhor acredita que seja possível vencer o lobby da publicidade junto com o lobby da indústria, porque eles estão juntos nessa batalha da indústria alimentícia, dessas grandes multinacionais que fabricam esses biscoitos e essas coisas, e além disso, a indústria de entretenimento, dos brinquedos e essa coisa toda? O senhor acredita que seja possível enfrentar esse lobby dentro de uma comissão do Congresso, como essa que o senhor integra? Eu não tenho dúvida que nós temos condições de vencê-los e tem mais. Eu acredito, nós fizemos tantas questões polêmicas, por exemplo, a mudança das aposentadorias, que atingiu toda a sociedade brasileira. Então, eu acho que são questões, às vezes, necessárias e que precisam ser tomadas. Eu, particularmente, estou disposto a colocar dentro desse meu parecer, embora, às vezes, polêmica, vou enfrentar todas as pressões, e acredito que os parlamentares também tenham condições. Agora, é claro que nós temos dentro da comissão parlamentares a favor de um lado e a favor de outro lado. Tá certo? Nós temos parlamentares aí dos dois lados. Isso é a média da sociedade. Mas eu acredito que o bom senso vá prevalecer para que a gente possa realmente regulamentar. Eu volto a repetir, o CONAR foi criado com um objetivo, talvez, muito bom, mas na minha opinião não funciona, porque ele acaba sendo, ele é indicado, ele é composto pela indústria de uma maneira geral, portanto ele vai defender o interesse da indústria e não do consumidor. Eu acredito que a gente tem a possibilidade sim de fechar esse debate com um bom texto, procurando realmente preservar os nossos filhos e os nossos netos. Vanessa e Ana Paula, vocês acreditam nessa, vocês compartilham desse otimismo do deputado Salvador Zimbaldi? Pode falar. Bom, só me resta compartilhar. Eu tenho que compartilhar do otimismo e seguir lutando, porque é difícil. Para o pai, para a mãe é difícil ver o filho exposto, porque para a indústria está muito fácil. Eles estão falando com a parte mais fraca, e a parte mais fraca acaba sendo a mais forte dentro de casa, e acabam virando reféns da indústria através da propaganda. Então, eu tenho que esperar pelo melhor, mesmo às vezes desanimando, mas tenho que seguir em frente. E quanto a esse argumento do desemprego que pode ser gerado com o fim da publicidade direcionada para a criança, eu não consigo acreditar nisso. Porque nós só estamos pedindo que a publicidade converse conosco. Somos nós que compramos, somos nós que decidimos, não é criança. Acontece, mesmo o meu filho, por exemplo, mesmo tendo Ele é um consumidor de TV controlado, ele sabe muito bem o que ele quer, e ele, quando eu vou comprar, ele já diz, eu quero tal, assim, assim. E ele é quem me participa sobre um produto que eu ainda não tinha visto, ele sabe. Ele que orienta você. Ele sabe o que ele quer, isso. Com 5 anos. Mas, às vezes, o que ele quer não é conveniente. Como é que ele sabe? Porque ele vê televisão, ele não pode ser aleijado no mundo. Sim, ele claro. Vê televisão. Pela internet. Ele ainda não tem acesso, graças a Deus. Mas ele assiste. Vamos devagar com esse negócio aí. Ele assiste televisão. Mesmo com orientação, ele está exposto. É verdade. Ele agora, ele já vê comigo, ele... Mas isso é verdade? Então, o boneco voa mesmo? Ele já tem os rudimentos que você já passou para ele. E em cima disso aí, ele vai criando o juízo pessoal. Mas ainda não é suficiente para ele saber tudo que é conveniente. Pois é, isso exato. Tem corante, isso faz mal? Mas ele ainda não deveria estar tendo esse tipo de discussão, né? Ana Paula, você compartilha esse otimismo do deputado? Com certeza, ainda mais pelo fato do deputado ter falado que vai sair o parecer no final de maio, né? A gente estava meio apreensivo porque já faz um tempinho que está parada a discussão, já faz um tempinho que não veio, que não vinha uma notícia sobre quando viria o parecer. Então, isso nos deixa, me deixa e nos deixa muito, muito otimistas, né? E é tão fácil contra-argumentar os argumentos de contrários a maiores restrições à publicidade infantil, é tão fácil. Por exemplo, os principais argumentos do mercado são liberdade de expressão, os pais é quem devem decidir. Sabem, principalmente esses dois argumentos. Quer dizer, isso é parte do desconhecimento, né? Eles baseiam os argumentos na certeza do desconhecimento que o consumidor tem do que está consumindo. Sim, sim. É? E a própria Constituição prevê que a criança tem direito à proteção. Então, aí já é um baita argumento para atacar esse contra-ataque, né? E a questão dos pais, como eu ainda não sou mãe, mas imagina quando eu for, então, se eu já tenho toda essa preocupação. Essa questão dos pais, a Inês Vitorino Sampaio coloca muito bem, uma professora que estuda o tema. Os pais dizem não uma vez, duas vezes, e a publicidade diz sim 500. É difícil para os pais também ficarem lidando com essa negação o tempo inteiro. Reiterando, né? Reiterando o tempo todo. Meu pai só diz não. Tudo que eu falo Exatamente. Com a minha mãe, ela só diz não. Uhum. A criança acaba criando esse negócio. Agora, uma coisa que eu queria inserir aqui nessa conversa, até chamando o deputado também para falar sobre isso, é que quando é interesse da indústria cercear a circulação ou por causa de competição, como, por exemplo, dos brinquedos importados, principalmente desses brinquedos contrabandeados da Ásia, a indústria movimenta a opinião pública e já aponta e mobiliza a Anvisa, todo mundo, porque aponta substâncias tóxicas na tinta que pintou aquele carrinho ou na composição do plástico de não sei de quê, quando nós sabemos que tudo isso é tóxico em toda situação, não há nada disso. Mas você vê que existe uma disputa ideológica por esse mercado, e é uma disputa que ultrapassa em muito essa discussão que nós estamos tendo aqui e até a discussão que o senhor está conduzindo na comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara, não é não, deputado? Com certeza, o que a gente vê, essa mobilização que você acaba de relatar, é mais que verdadeira. O que ocorre, por exemplo, eu me lembro uma importação de um determinado boneco, uma boneca, que ocorreu, e eles apontam realmente as substâncias tóxicas dessa coisa toda, inclusive dizendo, olha, eles não pagam impostos, lá o povo é escravizado, o povo faz isso. A questão é que estão tirando emprego dos nossos familiares, essa coisa toda. Tá. Tudo bem, eu acho que tem as suas razões, tanto é que a própria Presidência da República tomou algumas iniciativas em relação a isso, por exemplo, aumentando alguns impostos de importação por competição, digamos, desigual, e que poderia tirar realmente alguns empregos aqui no Brasil. Porém, o que a gente vê é que não há essa mesma publicização quando, por exemplo, nós temos aí situações como essa que acabou de ser colocado da bolachinha, por exemplo, que a bolachinha é de morango, mas não tem morango nenhum. Exatamente. Tem lá gordura no recheio da bolachinha. Tanto faz a de morango, como tem um gostinho que lembra o morango, mas na verdade o que tem ali é pura gordura, que não tem, é um alimento praticamente inerte, que não acrescenta absolutamente nada, a não ser calorias no corpo daquela criança ou daquela pessoa. Portanto, eu acho que há uma maneira desigual que tratam essa questão. Quando há o interesse da própria indústria, com certeza eles correm atrás e brigam por isso, mas de outro lado, quando há pessoas prejudicadas, que inclusive são pessoas que não têm ainda a capacidade, claro que tem o raciocínio, mas não tem a capacidade de discernimento, não tem a experiência de vida necessária para tomar uma determinada decisão e querem obrigar os pais a tomar essa decisão, que são os nossos filhos, é uma situação difícil, porque eles voltam a propaganda exatamente aquilo que foi colocado, voltam a propaganda exatamente para a criança, para induzir, a pressionar o pai e a mãe, compra, compra, compra. E o pai é obrigado, o pai e a mãe ficam os maus da história, porque eles são chatos, eles são muito ruins, porque não querem dar aquela determinada coisa para a criança. E a criança não tem discernimento se o pai tem dinheiro, se a mãe tem dinheiro para comprar aquilo naquele determinado momento, ou se há até interesse em relação a isso. Uhum. Né? Deputado. Então, eu acho que realmente a indústria, ela só recorre à opinião pública no momento em que ela está sendo afetada, ou seja, os empresários vão capaz de ganhar menos dinheiro com a entrada daquele determinado produto, e eles tentam realmente queimar aquele produto. Por outro lado, não fazem a mesma coisa quando é para o bem-estar da sociedade. Sim. Então, lamentavelmente, isso nós vamos ter que regulamentar através da lei para poder realmente fazer com que as coisas entrem no eixo. Deputado, o senhor está no gabinete 804, do anexo 4 da Câmara, né? Positivo. Se quiser, deputado, eu queria meu telefone. Eu queria que o senhor deixasse aí contatos para os nossos ouvintes que quiserem entrar em contato para consultas ou para contribuir ou para opinar, ou para servir até de base para a sua argumentação, se for o caso. Como é que Eu gostaria muito, inclusive, eu ouvi aí tanto da Ana Paula como da Vanessa alguns argumentos importantes que eu acho que, se quiserem me mandar, por favor, estou aberto realmente a sugestões. As duas estão aplaudindo aqui, viu? Estão aplaudindo aqui no estúdio. Eu estou realmente à disposição. O meu telefone do gabinete, o prefixo é 61, o telefone é 3215-5804. 3215-5804, uhum. Prefixo é 61. E o meu e-mail é bep.deputado.salvadorzimbaldi@câmara.gov.br. Perfeitamente. E é bom que as pessoas corram para fazer as suas sugestões, porque o senhor pretende que a tramitação na comissão termine até o fim do mês, né? Eu pretendo que até meados deste mês eu tenha realmente o parecer basicamente estruturado. Já então, tem, estou com três pessoas trabalhando em cima desse parecer, me ajudando, no certo. Processo. Então temos duas semanas para fazer pressão. A terceira ou quarta semana deste mês, eu quero realmente apresentar o parecer para o debate. Ok. Ótimo. E aí eu sei que vai dar maior griteiro, mas tudo bem. A gritaria vai acontecer. É isso mesmo. Está ótimo. Tá bom, deputado. Muito obrigado pela sua participação no nosso debate hoje. Esse é o deputado Salvador Zimbaldi, que é o relator do projeto de lei que propõe o fim da publicidade infantil e tramita há 12 anos na Câmara. Ele já antecipou aqui para nós que não será um projeto de lei tão radical, nem de um lado, nem de outro. Nem libera geral, nem proíbe geral, mas vai procurar o meio termo, porque a virtude está no meio. Não é isso, deputado? Um bom dia para o senhor. Muito obrigado. Hein? Muito obrigado. Um abraço a todos e um prazer muito grande. Estou à sua disposição. Tá, muito obrigado. Agora, eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre essa questão. Isso que eu estava falando, a Anvisa entra nessa história, sempre provocada também, quando a impressão que dá, quando nós vemos a Anvisa agir em determinadas questões, como, por exemplo, a venda de antibióticos, a venda de remédios na farmácia, uhum. né? A proibição da venda de aspirina em supermercado, uhum. esse tipo de coisa, que no resto do mundo é uma coisa corriqueira e aqui é tão vigiado, a gente não vê a Anvisa agir com tanta presteza e tanto rigor quando se trata, por exemplo, dos biscoitos infantis destinados ao público infantil e essas coisas que a gente sabe que fazem mal às crianças. Como uhum. é que vocês veem isso? Mas a gente sabe também que a Anvisa também sente uma pressão grande. Ela foi recentemente proibida pela Justiça de regulamentar alimentos infantis. Pela Justiça. Pela Justiça. Quer dizer, provavelmente a indústria entrou... Claro, e conseguiu... preventivamente, né? Porque aí é uma coisa liminar, a Justiça, a Anvisa não tinha feito nada. Pois é. Ela então, disse que ia fazer. Mas logo... Pode falar, Ana Paula. Não, pode é bom, concluir. Vocês podem ir conversando, vamos tá. conversando aí. Não, o que ocorre é que a Anvisa, ela teve uma consulta pública que durou um bom tempinho. Ela, dos regulamentos técnicos dela tratava justamente da comercialização e da publicidade de produtos altamente calóricos e de baixo valor nutritivo. Não estou lembrada bem o número do regulamento da consulta pública, mas foi recente. Foi em 2007, por aí, e tinha um texto bom recomendando restrição de horário na veiculação, certo. Recomendando não utilização de personagens infantis, recomendando não associar com brindes de personagens também, não fazer a venda casada com esses brindes do universo infantil, esses brinquedinhos. Um texto muito parecido com o substitutivo da Maria do Carmo. No entanto, o tal lobby de que você falou pressionou, entrou na Advocacia Geral da União, pediu para a Advocacia Geral da União analisar a constitucionalidade disso, e aconteceu exatamente isso. O que foi dito foi que não seria possível regulamentar sem passar por esse projeto, por esse processo todo que o projeto 5921 está passando. Não é uma coisa do Executivo. Eu queria só para registrar aqui, até a Luciana, que é a nossa produtora aqui do Tema Livre, telefonou para passar esse recado aqui. Nós tentamos trazer o CONAR para essa conversa aqui, mas o CONAR disse que não discute mais esse assunto. Eles já devem estar de saco cheio, na verdade, de levar paulada na cabeça. Eles foram até deselegantes algumas vezes. É verdade. Com as ONGs. Verdade. Já participamos de debate com o CONAR, é até difícil, porque a argumentação deles realmente é pobre. E eles sempre perdem o debate. Na verdade, eu acho que cada vez mais o time do lado de cá, né? Tá. Olha só, mudando, já me posicionando aqui. Opa, o time do lado de cá, que é o lado do consumidor, é um time, o time fica muito maior do que o time do lado de lá, que é dos vendedores e dos publicitários, entre os quais não está a Ana Paula, né? É bom que se registre. Eu sou uma publicitária social. Uma publicitária social. Bom, eu gostaria que cada uma de vocês fizesse uma intervenção final, um balanço geral do que foi discutido, e que vocês também deixassem contatos para os nossos ouvintes que quiserem mais informações ou até estreitar relações aí com vocês. Uhum, claro. Bom, eu acho muito importante ter essa abertura para falar disso, porque é um tema que, como eu falei antes, ficava associado muito a algumas poucas ONGs e a mães. como eu falei, é preciso enfatizar que é um debate que já está no setor dos publicitários, claro que nos publicitários mais críticos, mais éticos, mas já está aparecendo, está aumentando esse debate nas universidades e, portanto, as ONGs e as mães não estão sozinhas. Isso é bem importante falar. Também gostaria de dizer que nós estamos trabalhando diretamente nessa elaboração de sugestões para esse projeto, vamos encaminhar para esse e-mail do deputado Zimbaldi. E também dizer que esses contra-argumentos do mercado, como eu falei, e a Vanessa também, são bastante fracos, e um último que eu não tinha comentado, é tão fraco ainda, como, por exemplo, de que a criança vai estar alijada de um aspecto da sociedade. Isso pode, portanto, deixá-la menos crítica até, menos resistente. Ora, a gente não está dizendo para tirar esta pessoa do consumo, para mudar o sistema de capitalismo para socialismo. Não é isso. A gente está dizendo que até os 12, vamos com calma. Porque tem pesquisas e mais pesquisas dizendo que tem tanto uma dificuldade para definir o que é ficção de realidade, claro que isso até por aí até os 4, 5, e depois disso uma dificuldade de refletir sobre o que é persuasão e informação. Fica difícil toda a base... É muito sutil, né, a distinção disso. Fica aí. Difícil. Para os adultos, imagina, para criança. Para os adultos, E a gente vê, num dos documentários que o Alana produziu, tem crianças de 5, 6 anos dizendo... Mas se é tão legal, e se aquelas crianças estão tão felizes na propaganda e está tudo tão bonitinho, não pode fazer mal, né? É verdade. É como a Vanessa também lembrou. E esse negócio é interessante, porque esse argumento de que você não pode alienar a criança, né? Do mercado, que a formação da cidadania, da personalidade, também tem isso aí. Você, em nome desse argumento aí, você aliena a criança no outro sentido. Exatamente. Quer dizer, você não aliena para cá, mas aliena para lá, então, né? Exatamente. Vanessa, você agora. Bom, eu também quero agradecer por terem nos chamado você ao debate. Você não deixou, Santinho, Ana Paula, não deixou nenhum telefone, nenhum e-mail, nada de contato. Vou deixar agora. Bom, o meu e-mail é Ana Brague, com gemudo, B de bola, né? Ana Brague, @hotmail.com. E o meu telefone, eu posso deixar o celular, 97419385. Legal. Agora você, Vanessa, vamos lá. Vou fazer o agradecimento pelo chamamento dos pais e mães aqui para debater esse assunto, porque, na verdade, as mães ainda estão ingressando no debate agora. E nós estamos convocando outras mães e também a sociedade, porque esse é um assunto que fala a todos. Criança tem em toda a família, criança é o futuro nosso e a gente precisa preservar. Nós temos uma página... Eu queria o endereço. www.infancialivredeconsumismo.com.br. E temos uma página, uma fanpage no Facebook, já estamos com 30 mil fãs lá, debatendo diariamente o assunto. No Facebook, Infância Livre de Consumismo. Para falar conosco, é o faleconosco@infancialivredeconsumismo.com.br. Legal. Muito obrigado pela participação de vocês. O Tema Livre discutiu hoje a questão da publicidade voltada para o público infantil, para as crianças e com pequenos consumidores, os consumidores do amanhã, que deveriam ser os consumidores do amanhã, mas estão sendo cada vez mais os consumidores de agora, pela ótica da publicidade. Nós vamos ficando por aqui. Amanhã, às 10h05, o Tema Livre estará de volta. Um ótimo dia para você. Até lá. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. Produção Luciana Valle. Apresentação Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação. Você está na Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.